sua laça raiz. Bora de vai, Júnior, Marcão da Van, Júnior do Alumínio, Bob Léo, Brunão das Meninas, Netinho Pereira e Arnaldo CDs. Não sei como explicar, só bastou um olhar pra me apaixonar por você. Ei, ei, nem precisou de motel pra você me levar ao céu. A gente combinou, foi amor. Quando você me beijou, o meu coração acelerou, o cupido acertou. Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor. Galera de Patos da Paraíba, bora Marcelo Barraca, bora Dedé Dreamite, Diego Odisseia, Thiago Rico, bora Márcio Pacote, online, Capitão, bora Nikita, bora Gilvan. Não sei como explicar, só bastou um olhar pra me apaixonar por você. Ei, ei, nem precisou de motel pra você me levar ao céu. A gente combinou, foi amor. Quando você me beijou, o meu coração acelerou, o cupido acertou. Foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor, foi amor. Bora meu deputado Júnior, galera de Paulo Afonso, Clécio Inovale e Jonas Lira, Celso Gaçu das Estrelas, Gordinho de Arapiraca, Tadeuzinho e Poca.